seu sangue ele verteu, verteu pra não deixar minha alma perecer. Na dura cruz, seu corpo entregou, em libação por mim viu pecador e amor. Oh, como sofreu Jesus, então pra me salvar, morreu na rude cruz. Sofreu pra redimir ao homem sofredor. O suplício padeceu e assim pôde reir o pobre pecador. Na dura cruz, seu corpo entregou. Por mim viu pecador que amor. Oh, como sofreu Jesus, então pra me salvar, morreu na rude cruz.